E já faz mais de um mês que tudo aconteceu. Sigo aguardando o tempo, mas tá lá dentro tudo que nunca foi meu. Nunca foi meu. E é tão doido lembrar, tentar olhar de fora. Já vou me adiantar, criar novas memórias, fazer passar sem me importar. Sei que o hoje é diferente, não há mais nós pra gente, mas que você se lembre que eu te amei. Depois do fim eu morri sim, e hoje eu canto cada resto de mim, cada resto que eu não dei pra ti. E é tão doido lembrar, tentar olhar de fora. Já vou me adiantar, criar novas memórias, fazer passar sem me importar. Sei que o hoje é diferente, não há mais nós pra gente, mas que você se lembre.